Me perguntaram por que eu sou feliz. Devemos tomar muito cuidado antes de decidirmos sobre algo ou sobre alguém. Não é possível que você não é feliz. Aproveite tudo com toda intensidade, sem medo ou com essa verdade. Para transformar, para transformar. Não importa o que diga, seja forte e confie. Nunca desista. Tudo é possível, mantenha a esperança.

chances de voltar atrás. Cinco jeitos de se defender. Cinco vezes é passar demais. Cinco segundos pra você morrer. É pra mim.

Saboreando essa delícia de fritura, ainda no ritmo do estado do Paraná, vamos especificar um pouco mais. Vamos agora tocar bandas que são de Maringá, no Paraná, e que pararam suas atividades, mas ainda agora estão retomando, fazendo alguns pequenos shows de vez em quando. Vamos lá? Vamos começar por a sexta geração da família Palim, do norte da Turquia, filho de FDP, eles que são daqui de Maringá. Depois tem Stolen Birds, Come On Don, também Maringá, como eu disse, né, o bloco é dedicado todo a Maringá. E para finalizar, a banda Cashing Flowers, Ellie, eles que são de Maringá também. Vamos lá? Let's rock! Filho da puta é. Filho de filho da puta. Filho da... E este foi o programa Frigideira Acústica da semana. Mas não se preocupem que semana que vem tem mais, pessoal. E não se esqueçam que toda semana também tem o Lives da Chaque, às quartas-feiras, às 19h, pelo Instagram, @patriciachaque. O Chaque é Chaki. Exatamente, Lives da Chaque, aonde Patrícia Chaque bate um papo com entrevistados, artistas e bandas da cena independente de todo o Brasil e também do exterior. Vale a pena curtir essas lives, esse bate-papo gostoso, onde demonstram o trabalho desses artistas por eles mesmos. É bem bacana, não deixem de conferir. E agora fiquem com ela, a diva Regiane Assolini e o Minuto Dáquila Pesquisas. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini. O número de ouro é o representante matemático da perfeição da natureza. Ele é estudado desde a antiguidade e muitas construções gregas e obras artísticas apresentam esse número como base. O número de ouro é representado pela letra grega PHI e é obtida pela proporção 1.6180.3399. É considerado um dos números mais importantes e emblemáticos das matemáticas. É associado a ideias de harmonia, beleza e perfeição, e pode ser observado em vários lugares, como na natureza, no corpo humano e em produções artísticas e arquitetônicas. E as pesquisas continuam. Ficou curioso? Quer saber mais? Busque conhecimento em www.dáquila.com.br. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini.